Torre Salvador, boa noite, Otan 3178 final, ILS X-Ray, tá baixando na mão. 3178, pouso autorizado, 160 com 8. 160 com 8, tá autorizado o pouso na 10. Xanamea 224. Autorizado, reportagem. Porta ali. Ato 209, pronto pra cópia? Azul 4209, cópia. Quatro dois zero nove, autorizado com fins nível 360, decolagem da 10, curva direita, saída da Euleda, após Leda, voa direto bridge e intercepta sua rota. Controle 1935 e o transponder 5126. 360, decolagem da pista 10, primeira curva direita da Euleda Bridge, intercepta Upper Zulu 16, 1935, controle opera, 5126 transponder para o 4209 azul. O azul correto, reporte pronto. Reportará 4209. Solo 2-3, na minha escuta Alfa, reportante da Gilead. Alfa vai reportar para a Gilead 3-178. Atitude Juliette, 3178. Portão 7 pro 3178. Boa noite. Boa. Para o táxi, 6224, termo 94 a bordo, Recife, com 2 horas e 19. Né? 6224, táxi via Índia, o ajuste é 1019, 18,6, ponto espera. Certo, via Índia, então no ponto espera 18,6 com 1019. 6224. Tá 3305, chame Recife, frequência 126.85. 2685, boa noite. Boa noite. Solo, o azul 4209, portão 8, pronto para o push e acionamento. 8, atenta um táxi, parque 1 no 7, autorizado, aposta táxi. Bordará 4209. Boa noite, Salvador, 5972 para aprovação. 5972, escute a Alfa, aguarde cópia. M224, decolado agora os 31, no controle 1, 9.35, bom voo. 935, boa noite pra todo mundo aí. Controle Salvador, boa noite. A 6224 Oxané, o Cajamo, na sua escuta cruzando 1500. Boa noite, Oxané 6224, contato radar, se mantenha nível 190, saída pouca. Ciente, 190, Napuca, 6224. Paulo, para o Taxis 1429, nós temos 92, com 2 horas e 55, alternando o galeão. Utilizado Juliette Alfa, até o ponto de espera do 90, no ponto de espera transfere torre 186, ajuste 190, 19. Juliette Alfa, no ponto de espera 186, 190, obrigado, ajuste 4209. Oi, Salvador. Boa noite, eu sou o 4209, vamos com o cara da 10. 4209, autorizado a linha da colada 10, 180 com 15. A linha da colada 10, 4209. Pronto para cópia, 29. Sim, só um minuto. Salvador, FG-5786. 4209 às 3.000, 1935, Mongol. 8. Rio 95972, copo. Autorizado Galeão, no nível 320, decolagem da 10, rua direita, saída da Euleda, após voa direto Bidev. Após Bidev, conforme a rota do seu plano. Controle 1935 e o transponder 5134. Colagem sub, mantenha o nível 360, vou para o Odidael. Direto da El 360, azul 4209. Cotejamento correto, faça um check no seu rádio. A transmissão foi intercortada e intensidade 2. Ok, informa, recebeu autorizado 320, pista 10, curva direita. Gael Leda, G10. Depois, conforme o plano da rota. 1935, controle, 534, transponder. E o 5972. 5972, correto, agora alto e claro, reporte pronto. Acertar o localizador. 045 até o localizador, obrigado. Nada. 9908, informação alfa, guarde cópia. Guardando cópia, 320, Guarulhos. Frequência 126.85. 2.85.624, obrigado, boa noite. Boa noite, vovô. O 5972 cancelou o procedimento de parte de uma coisa de tudo. Autorizado, acionar a parte push. Não, informa que está cancelado o nosso push. Então. Vai acionar e puxar, não entendi. Negativo, manterá a posição, manterá a posição. Gente, a parte pronta. Total 9908, autorizado Guarulhos, 320, na Peruísque 58. Decolagem da 10, curva direita, saída da El Leda, pós Leda, voz sagaz. Controle 1935, transponde 5136. 320, Guarulhos, Santa Luís, 8, decola da 10, curva direita da El Leda, voz sagaz. 1935 é o controle, 5136 é o nosso transponder. Então, 9908. 9908, correto, reporte pronto. Suba restrito ao nível 300. Restrito 300, azul 4209. Do 4209, passa nível de voo 120, chame agora o centro do Recife, frequência 133.25. 3325 para azul 4209. Está autorizado final LS, reporte no localizador, o 57 no meio. Localizador, 57 no meio. localizador aqui, Santos 37 no meio. No meia completo final LS, chame a torre 1862 e bom pulo. 186, boa noite, bom final de semana. Salvador, FGT 57 no meia. Teste no meio avistado, ajuste 1019, 170 com 10, pouso autorizado na 10. Pouso autorizado, 57 no meia, tá baixado, checado.